Amém? Glória a Deus. Vamos começar? Vamos começar esse negócio? Vamos comer um pão de hoje? Amém? Glória a Deus. Abra comigo aí a tua Bíblia no livro de Gênesis. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, o princípio, o início. Amém? Gênesis 22. Livro de Gênesis 22. No domingo passado, nós estávamos falando sobre a perspectiva, ou como você enxerga Deus, ou a obra que Deus tem feito. Como que você enxerga Cristo? Como que você, qual a sua perspectiva a respeito de Deus? Certa vez Jesus perguntou assim para os discípulos, disse assim, ei discípulos, e os discípulos disseram, ei Jesus. Jesus disse assim, o que as pessoas aí fora, o que, que o povo ao redor, quem eles dizem que eu sou? Certo momento, Jesus se preocupou com a imagem que as pessoas criaram a respeito dele, ou de repente, o que, se ele de repente estava conseguindo passar a mensagem correta. E os discípulos disseram, Jesus, uns dizem que você é fulano, outros dizem que você é ciclano, e outros dizem, e eu acho que Jesus ficou falando assim, não entenderam nada. Ô gente, pensa comigo, Jesus andando, fazendo milagres, Jesus pregando, e as pessoas diziam assim, é Jeremias, é João Batista, é Elias, Jesus pregando, fazendo milagre, andando no meio do povo. Imagina a gente uma vez por domingo aqui nesse lugar, falando do evangelho, falando da palavra, e as pessoas ainda dizem, ah, ainda vai falar disso de novo. Se Jesus pregando, fazendo milagres, as pessoas não compreendiam, você imagina a gente uma vez só por domingo aqui nesse lugar. Você imagina você que vem na igreja uma vez só por domingo, não vê milagre, a não ser aquele que Deus tem gerado na tua vida, não tem vindo nada de surpreendente como Jesus fazia naquele tempo, imagina como a tua fé e a minha fé tem que ser trabalhada. Imagina do quanto nós temos necessidade de Cristo e de entendimento e de revelação da palavra de Deus. Imagina o quanto nós precisamos crescer naquilo que nós já ouvimos. Imagina o quanto nós precisamos da ajuda de Deus para crer corretamente, entender de maneira correta. Nós estávamos reformando a igreja lá de Jarinu, e os irmãos têm muita facilidade de enxergar as coisas assim. Tem alguns irmãos que, olha, não, eu vou fazer assim, eu vou puxar a parede, aí eu puxo num ângulo assim, e aí subo um ferro aqui e tal, aí soldou, fica pronto. Você entendeu? Ô, irmão, eu, de verdade, eu fico assim, os irmãos, eu puxo o ferro, eu passo para cá e soldo, eu fico... Você entendeu? Eu falo assim, eu tenho dificuldade de entender, mas tem gente que tem facilidade de visualizar as coisas. Eu não consigo, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de ter uma ideia clara de ver. Eu consigo fazer, no meio de fazer eu vou criando, mas eu tenho dificuldade. Eu não sei você, mas eu tenho dificuldade de entender assim. A palavra de Deus, ela vem para trazer clareza a respeito daquilo que Deus pensa a nosso respeito e o que nós precisamos de pensar a respeito de Deus. Quando Jesus perguntou o que eles pensam a respeito de mim, eu acredito que seja que ele queria passar a imagem correta para a gente. Ele queria que nós pudéssemos entender qual o plano de Deus por meio dele. Ele queria que aquele povo dissesse, é o Filho de Deus. Uns disseram Elias, João Batista, Jeremias. Aí ele perguntou, mas e vocês que andam comigo todo dia? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Filho de Deus. Você é o enviado, o Filho de Deus. Quando Pedro falou isso, Jesus falou, cara, é essa a revelação. A revelação é essa. E essa revelação, Pedro, que você falou agora, veio do céu. Porque homem nenhum pode ter. Então Jesus dizia assim, olha, é difícil para as pessoas crerem que eu sou o Filho de Deus, a não ser que lhe seja revelado do céu. Vem uma inspiração do céu e a pessoa entenda que eu sou o Filho de Deus. Que eu sou o Filho de Deus, que veio trazer o amor de Deus, que veio salvar, enfim, uma série de coisas. Então, a importância de que você está entendendo como que você enxerga tudo o que Deus tem te revelado. Como você tem vivido com aquilo que você tem recebido. Ou o que você tem recebido tem gerado na sua vida o quê? Nós acreditamos que a perspectiva ou a visão correta da vontade de Deus, do que Deus é ou do que Deus fez, ele transforma aquilo que nós somos. Se eu entender corretamente, é muito fácil eu viver corretamente. Não estou falando de pecado, mas de estilo de vida. Então, cara, ó, você faz assim, puxa o muro, põe para cá. Tá, dá a ferramenta, eu vou lá na obra fazer, eu fico, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu não entendi. Então, muitos de nós ainda não recebemos a revelação do céu. E por isso, na hora de viver, nós estamos vivendo, e agora? Como é que eu faço no meu casamento? E agora, como é que eu faço com a crise financeira que eu estou vivendo, com esse tempo difícil que eu estou vivendo? E agora? Se a perspectiva, se a visão a respeito de Deus, de Cristo, da obra de Deus não estiver correta, a nossa vida, a prática da vida, ela está correndo sérios riscos. É isso que eu estou querendo, é isso que eu ouvi de Deus que eu quero compartilhar com você hoje. Que a visão correta, ou a revelação, a perspectiva correta de Deus, a maneira como você enxerga Deus e se enxerga em Deus, ela influencia diretamente a nossa maneira de viver. É automático. A maneira como eu enxergo Deus, a maneira como eu me enxergo em Deus, me faz viver de maneira correta ou não. Então, se nós ainda não temos um entendimento, uma revelação do céu, não é que tem que vir, um raio mudar você, não é simples. É prestar atenção no que Deus já está gritando dentro de você. Vai fazer com que você viva diferente, com que eu viva diferente. Você vai entender. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui. Deus chama Abraão, chama pelo nome, e Abraão responde para Deus, eu estou aqui. Bom dia, casal. Paz. Deus é bom. Eu vi uma foto de vocês, falei, estou com saudade, e ele trouxe vocês aqui. Essa semana, hein? Olha só. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui. Deus o chamou pelo nome. Fala sobre relacionamento. Já foi falado aí, tal, cientistas, pessoas que estudam. Eu não sei se isso é verdade, mas tem aí, fala. Eu vou falar para você, tem uma coisa que a gente gosta de ouvir, é nosso nome. Eu trabalhava em telemarketing. E aí dizia assim, nunca converse com a pessoa sem... durante o tempo da conversa, repetir o nome dele, diga o nome da pessoa, tal, porque isso faz isso, a pessoa, olha, ele sabe com quem está falando, ele me conhece, tal. Então fala sobre relacionamento, proximidade, intimidade. Deus pôs Abraão à prova, Deus o chamou pelo nome, e ele respondeu, estou aqui. Então Deus disse, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama. Vai à terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar. Queime o seu filho como sacrifício. Que história é essa? Que onda é essa, Deus? Pegar o meu filho, levar o meu filho a um monte e queimar o meu filho como sacrifício a Deus, se eu te perguntar hoje, isso combina com Deus? Sim ou não? Não. Mas Deus falou isso com Abraão. Isso não combina com Deus. Se um dia você ouvir uma coisa dessa, Cara, isso não combina com Deus. E você vai ver no final da história que isso não tem nada a ver com Deus. Mas Deus falou para Abraão: queime o seu filho em sacrifício. Deus chama Abraão para o nome. Deus dá um filho a Abraão. Era o segundo já. Tem o filho da promessa e o filho da carne, né? Filho da carne é aquele que ele fez a obra da carne. Deus falou: vou te dar um filho. Demorou para Abraão ter um filho. Ele foi lá, a mulher dele não tinha filho. Eles falaram assim: vamos, eu tive uma ideia. Deus deu uma promessa para a gente, né, para a gente já ter um filho. Então vou fazer o seguinte, Abraão: tem aqui a minha funcionária, namora com ela. Aí você namora com ela, vai nascer um filho, a gente pega o filho dela e cuida do filho dela, vai ser nosso. E aí a promessa de Deus vai se cumprir. E aí eles tiveram essa linda ideia, eles tiveram um filho desse jeito. Mas Deus não considerou esse como filho. Deus disse que o seu único filho era Isaac. Quando Deus pede para Abraão o seu único filho, falou: olha, vai lá, leva o teu único filho, ele tinha um outro. Mas quando Deus diz assim, o seu único filho, ele falou: o que eu levo em conta é pela promessa que eu fiz, não pelo que você fez. O que eu levo em conta é minha obra, não a sua obra. E Deus fala para Abraão, e Abraão pega Isaac e vai. Olha só, algum tempo depois, Deus, versículo 2. Então Deus diz: pega agora Isaac, seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar, queime seu filho como sacrifício. Versículo 3. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada. Irmão, eu já ministrei isso aqui e eu volto a falar, e isso me chama atenção. Quando Deus pede algo para Abraão, e pede algo muito difícil, um filho que ele amava, e Abraão não espera, Abraão não contende com Deus, Abraão não vai discutir, não vai chorar, Abraão levanta e vai fazer. E que hora que ele vai fazer? De madrugada, Roger. Fala sobre prontidão, fala sobre confiança, não esperar, não deixar para depois aquilo que Deus te revelou. Abraão levanta de madrugada, Abraão vai cedo, ele arriou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício, saiu para o lugar que Deus havia indicado, Isaac e dois empregados foram junto com ele. Versículo 4. Olha só, no terceiro dia Abraão viu o lugar de longe, 3 dias. Perseverou naquilo que Deus pediu. Abraão tinha intimidade com Deus. Deus fala com Abraão, não é que Abraão tinha intimidade, que Abraão lia a Bíblia, nem Bíblia tinha, Abraão falava com Deus. Não é intimidade que Abraão ficava de joelho o dia inteiro orando a Deus. Não, a gente vê aqui que parece algo muito simples Deus falar com Abraão. Abraão está aqui lavando uma louça para a esposa dele. De repente, Abraão, inteligente, estava lavando a louça e Deus fala: brá, brá. Aí Abraão fala assim: oi, pai. É um negócio simples, é um negócio que flui, é um negócio de vida. Ô, irmão, eu não sei, mas eu acredito que a vida com Deus, a vida de relacionamento, de oração com Deus, ela é um negócio que não é pesado, sabia? Ela não pode ser pesada. Ela não pode ser aquele ritual pesado de estar: Senhor, ó Pai. Não. Eu acredito numa vida de relacionamento em que o Espírito de Deus fala conosco o dia inteiro. Eu quero falar para você que você ora o dia inteiro, é que você não percebe. Porque Deus fala com a gente o dia inteiro. Eu não acredito em alguém que nasceu de novo, que ele passe meia hora do dia dele sem pensar em Deus, sem falar: será que Deus ia gostar? Ou isso? Ah, não sei o que lá, meu Deus do céu. É o tempo, é o dia inteiro. É que nós ainda não nos ligamos que podemos conversar, ouvir e falar com Deus o dia inteiro, aonde você estiver, a hora que você estiver e do jeito que você estiver. Ô, irmão, como que você conversa dentro da tua casa, vai, com a tua esposa, com os teus filhos? Como é que é? 5:30 da tarde. Faz uma roda, todo mundo ajoelha na tua casa. Ó, esposa querida, eu te peço hoje, meu amor, não gaste tanto dinheiro. Ah, marido amado, eu vou gastar sim, querido. Não é assim, gente, que flui. A vida natural, ela é muito igual ou paralela à vida espiritual. Como é que você fala na tua casa com teu amigo? Não, amigo, vamos conversar agora. Comecemos então. Ó, amigo altíssimo, não. É assim, não, a gente fala andando. Fala trocando ideia, brincando no futebol. Ó, pera aí. Ó, não sei o quê, tal. Ó, você viu? Ó, irmão, se a Bíblia fala de relacionamento com Deus, oração é em pé, é de joelho, é deitado, é tomando banho, é trocando a roupa. Falar com Deus é o tempo inteiro, é abrindo a porta do carro, descendo do carro, é entrando no mercado. Ô, Pai, dá graça aqui, me ajuda aqui, Deus, gastar certo nesse lugar. Faz te entender, te ouvir aqui. É falar com Deus. Abraão aqui falava com Deus. Era uma coisa que fluía, é uma amizade, não é aquele negócio, ó. Não é aquele negócio de contar bolinha. Oh, Senhor. Falar com Deus. Presta atenção, meu irmão. Deus fala com você. Amém? Só que presta atenção, fala com Ele também. Fala com Ele também. E Abraão vai lá e começa a andar. Deus falou com Abraão, Abraão vai no terceiro dia, ele vê o lugar de longe. Versículo 5. Olha só que top, versículo 5. Então disse aos seus empregados, né, aos empregados, fiquem aqui com o jumento. E eu e o menino vamos ali adiante. Para o que, igreja? Para o que, igreja? Adorar. Deus tinha pedido para ele matar o filho. Meter fogo no moleque. Irmão, eu nem vou perguntar, ah, você teria coragem? Lógico que não. O meu filho bebê, primeira vez que eu estava com meu filho bebê, nós fomos no hospital. Chegou lá, a médica falou, viu, ele vai ter que ficar internado. Meu Deus do céu. Falou de ficar internado, eu quase desmaiei. Você imagina? Deus fala, não, põe fogo no filho. Tá, ô Deus, está louco. O que faz esse homem andar com Deus e obedecer a Deus num nível tão alto como Abraão? O que faz esse homem fazer coisas que para a gente hoje seria impossível fazer? O que faz Abraão andar, falar e obedecer a Deus a ponto de andar 3 dias para chegar num lugar onde Deus falou para ele ir? E às vezes Deus fala para a gente pedir um perdão, do lado a gente não pede. Abraão anda 3 dias. Para fazer algo que para nós hoje é impossível. O que faz um homem obedecer num nível tão alto, num nível tão maluco, de para a gente chega a ser insano obedecer um chamado como esse? O que faz Abraão sair e dizer assim, eu vou ali adorar a Deus, oferecendo a Ele o meu filho? Às vezes Deus está falando para a gente assim, esforça, tem bom ânimo, e a gente não consegue nem ficar animado. O que será que um homem chega a ponto de levar o seu próprio filho como sacrifício, andar 3 dias, levantar de madrugada, e ainda falar que vai adorar? E a gente que vem aqui na igreja, ouve a palavra sobre dízimo e oferta, não tem coragem de dar um real de oferta na igreja. O que faz um ser tão, tão obediente a ponto de oferecer e fazer uma coisa muito louca, de que é ofertar o seu filho? E nós, que diferença é essa entre a minha vida e a de Abraão? Entre a sua vida e a de Abraão? Quando Deus já falou para você ser sábia dentro da tua casa, parar de ser mulher rixosa, goteira, chata. Quando Deus já falou para você ser amável dentro da tua casa, o sacerdote do lar, o provedor, o supridor, aquele que cuida, que promove, que cuida, que ama, que faz da sua casa um lugar legal, e você, olha, coisas tão simples que nós estamos aprendendo por meio da palavra, que a gente não tem coragem de oferecer, de ofertar, de adorar a Deus. E Abraão pega e oferece um filho, o filho que ele tanto amava, o filho da promessa. Deus disse, eu vou te dar um filho, uma parada que ele recebeu de Deus. Às vezes você tem medo de pegar um irmão para trazer na igreja aqui, para dar carona, porque não, senão vai gastar mais combustível, carro pesado gasta combustível. Você não sai da tua casa para buscar alguém para vir para a igreja. E Abraão estava levando o filho dele, madeira, lenha, tudo para picar fogo no moleque. Qual essa diferença? Será que Abraão era muito melhor do que eu e você? Não. Abraão era um mentiroso. Ou ele mentiu. Abraão era um cara que errava como eu e você. Abraão era um cara frágil como eu e você diante do pecado. Abraão era de carne, igual a mim, igual a você. Abraão era igualzinho. Mas o que faz Abraão ter atitudes tão discrepantes das nossas hoje? Da minha, não vou falar da sua. De repente você é um cara igual a Abraão. Não sei, mas se for, glória a Deus, depois você me apresenta, se apresenta para mim aí. Por que essa diferença? Será que é esse tipo de coisa, quando eu li a Bíblia, eu via algumas pregações, eu falava, caraca, eu não sou crente. Não, você é crente sim. Você nasceu de novo, você é filho de Deus tão amado quanto Abraão foi. Você é tão especial para Deus quanto Abraão. Abraão é um exemplo que a Bíblia deixou para que a gente pudesse aprender algumas verdades. Então, qual é essa diferença que faz com que um viva uma vida de entrega? Na verdade, não. Faz com que um não é que viva a sua vida, perca a sua vida por amor a Deus. Qual é essa diferença? O que faz alguém... viver uma vida para Deus e outros querer que Deus viva a vida dele, como a gente. De repente é o que nós estamos ouvindo, produz isso na gente? Sim. De repente algumas pregações geram dentro de mim, dentro de você, amor às coisas, apego a essa vida e não a Deus. Algumas pregações geram dentro da gente necessidade de crescimento, de prosperidade, de posição, de coisas, de bens, de construir, de aparecer. Eu acredito que um evangelho como esse tem sido muito pregado. É uma boa notícia, você vai ter, você vai ser, você vai conquistar, você pode. É uma boa notícia, evangelho é boa notícia. Mas não uma boa notícia a respeito do reino de Deus, a respeito de Deus. Eu não acredito que igreja é lugar para isso. Eu falar que você não vai prosperar, que a tua vida não vai andar, que você... Isso faz parte do pacote. Quem anda com Deus cresce, prospera, vai para frente. O diabo não pode vencer. Quem anda com Deus, isso faz parte do pacote. Mas o que faz alguém ter esse tipo de relacionamento com Deus e outros como nós, não? Querido, será que não é a maneira como ele enxerga? E a maneira como eu enxergo tem tudo a ver como me mostram. A maneira como eu enxergo tem às vezes muito a ver com a história que me foi contada. Alguém já te contou uma história mal contada e te fez ter más impressões? Já aconteceu na sua vida? Claro, alguém fala, nossa, mas fulano isso. Quando fulano passa na tua frente, você olha só. Você já olha para aquela pessoa diferente, porque te contaram uma história mal a respeito de alguém. Já aconteceu isso? Alguém te trouxe informações erradas a respeito de alguém e você creu errado a respeito daquela pessoa e fechou o coração. Então, tem tudo a ver com nós enxergamos, e como nós enxergamos tem a ver com o que nós ouvimos. Como nós estamos ouvindo. Mas eu quero falar que, por isso que é importante nós tomarmos cuidado com o que nós estamos ouvindo. Porque isso vai produzir na minha vida e na sua vida uma imagem, uma ideia. E por meio da imagem e da ideia nós vamos viver. Jesus pergunta para os discípulos, quem o povo diz que eu sou? Porque ele estava pregando de uma maneira. Uns disseram, é fulano, ciclano e beltrano. Ele falou, e você? O senhor é o filho de Deus. Ele falou, então eu estou pregando certo. Não é pela quantidade, é pela revelação. Não é o que a maioria diz, é pela revelação. Então, o que eu quero falar hoje aqui, é que nós falamos no domingo passado sobre perspectiva. A maneira como nós estamos enxergando. Mas a maneira como você está vivendo tem a ver com o que você está enxergando. Agora, aquilo que nós ouvimos e recebemos de uma maneira correta, vai nos fazer viver de acordo com o que nós estamos ouvindo e vendo. A minha atitude, ela é paralela, ela é igual, ela tem a ver com o que eu estou vendo e ouvindo. Abraão ouviu que Deus era bom. Deus disse para Abraão que ia fazer daquele filho uma multidão de filhos. Deus tinha várias promessas por meio de Isaac. E Deus vai lá e pede a Abraão, Isaac, vou dar o teu filho. Aí Abraão sobe para ofertar o filho. Olha só, então disse aos empregados, fique aqui com o jumento e eu, menino, vamos ali adiante adorar. Para Abraão, fazer o que Deus fala é adoração. Para Abraão, obedecer ou confiar na palavra de Deus é a adoração. Adoração é pôr em prática aquilo que você está aprendendo. Adoração é andar pela palavra que você tem recebido. Adoração é acreditar no que Deus diz a ponto de fazer coisas que Deus te pediu que você não entende. Pede perdão para o seu marido. Foi ele que fez. Pede perdão para o seu marido. Mas foi ele que fez. Mas é que eu estou te pedindo para pedir perdão. Não estou perguntando quem fez. Então eu vou lá. Adoração é, ainda que você não entenda, você obedece o que Deus disse. Adoração é confiar na palavra de Deus como o único caminho, verdade e vida, como única maneira de prosperidade, de acertar o alvo. Adoração para Abraão era confiar, andar por aquilo que Deus falava. Abraão chegou a um ponto de falar assim, não é que ele chegou num ponto de santidade muito grande, não, ele entendeu que Deus é o caminho, que Deus é a vida, que Deus é a verdade, e que o que Deus fala é a verdade, não tem outra verdade. Abraão tinha a perspectiva correta de que Deus era bom, e de que Deus era o caminho para a vida dele, de que ele tinha que andar pelo que Deus falava. Abraão entendeu que se Deus diz que é para ir pela direita, pô, é o melhor caminho que pode existir para mim, ainda que tenha o da esquerda, ou de cima, ou de baixo, ou pertinho da direita, mas se Deus falou que é direita, eu vou andar pela direita, porque pela direita vai ser o caminho de excelência para a minha vida. Abraão entendeu que Deus era o caminho, a verdade e a vida. Abraão entendeu que Deus era tudo o que podia existir de melhor. Abraão recebeu Deus como Deus deve ser recebido. Agora a gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra e ainda continua vivendo da maneira que a gente acha melhor. Você já viu isso? Nós estamos na igreja, a gente ouve a palavra, recebe Jesus, mas anda do nosso jeito. A gente vem para a igreja, adora, diz que Deus é bom, que recebe a graça, o favor de Deus, que Cristo é o sacrifício que nos trouxe a paz, mas anda da mesma maneira que a gente vivia antes. Então talvez você não tenha entendido Deus da maneira correta. Talvez você esteja enxergando Ele ainda como alguém que prospera, alguém que cura, alguém que faz sinais, milagres, prodígios e não sei o quê, mas não como Deus. E Jesus diz, olha, vou contar uma coisa para vocês. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, se não andar por mim, está fora. Se não andar pelo que eu falo, é mentira. Se não estiver em mim, não tem vida. E nós estamos querendo receber vida de lugar que Deus não está. Fazendo coisas que Deus não pediu. Abraão anda. Abraão ouve Deus falar, vou te dar um filho. Ele fala, eu já sou velho, minha esposa nem menstruada mais fica. E mais, quanto mais gerar um filho. E Deus vai lá e gera um filho. Aí Deus fala assim, vou fazer você pai de multidão. Por meio desse filho. Abraão fica esperando. Aí Deus fala, Abraão, enquanto isso, dá aqui, dá uma matada nele lá para mim, depois você volta. Abraão vai para matar. Ele fala, eu não sei o que Deus vai fazer. Mas uma coisa eu sei. Que Ele vai fazer, Ele vai. Eu não sei como Deus vai fazer, mas que Ele vai fazer, Ele vai. Ô querido, eu não sei como Deus vai fazer na tua vida, mas que Ele vai fazer, Ele vai. Quem está entendendo, diga amém. Temos que confiar em Deus. Nós temos que entender que Deus é Deus, caramba. Nós estamos confiando em religião, estamos confiando em papo, estamos confiando naquilo, nisso. Uns confiam em carros, outros em cavalos, diz a palavra de Deus. Mas eu confio no meu Senhor. Talvez você está triste aqui, sem expectativa para um ano que começou agora. Mas eu quero dizer para você, confie em Deus. Deus é aquele que faz coisas extraordinárias, incríveis, porque Ele é extraordinário e incrível. Ele faz aquilo que Ele é, de uma hora para outra. De uma hora para outra. Abraão vai. Eu acho que Abraão fica assim, vou lá levar meu filho, tá? Para sacrifício. Ele deve estar, dentro dele devia estar assim, Deus vai fazer uma parada muito louca. Deus vai fazer um negócio muito louco. Eu não sei o quê, porque na minha maneira de pensar não tem saída. Mas de onde Deus vai tirar uma saída para isso? Abraão vai. Aí ele fala assim, ó. Daqui a pouco nós voltamos. Daqui a pouco o quê? Nós voltamos. Será que isso era uma certeza de que Deus ia fazer alguma coisa? Será que isso era uma convicção de que Deus podia agir de uma maneira que ele não estava enxergando? Ô, querido, a saída de Deus, ela é muito diferente daquilo que nós podemos imaginar. A maneira como Deus age, Flávia, é muito além do que nós podemos premeditar, colocar no papel, organizar. O que eu estou falando para você, talvez não, você não esteja enxergando, mas Deus vai fazer. Talvez não é, não é da nossa maneira, mas é da maneira dele. Abraão falou, nós vamos voltar. Versículo 6. Olha só, versículo 6. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs no ombro de Isaac. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Versículo 7. Daí a pouco o menino disse, pai Abraão, pai, Abraão respondeu, que foi meu filho? Isaac perguntou, nós temos a lenha, nós temos o fogo. Mas onde está o carneirinho para o sacrifício? O pai, está da hora essa viagem, já tomamos café junto, paramos na MPM, no posto ali, demos risada, pai, está muito da hora a nossa viagem. Mas eu esqueci de perguntar um negócio, eu tô curioso, a gente vai matar o quê lá no sacrifício? Ô, irmão, você percebe que Abraão estava aguardando com tanta expectativa que ele não quis nem compartilhar? Ele estava ali, ó, aqui dentro dele, com uma convicção. Ele falou, para que eu vou ficar alarmando? Para que eu vou ficar chorando? Olha, gente, olha o que está acontecendo, olha, tem dó de mim. Olha, gente, alguém faz alguma coisa. Eu quero dizer para você, confia em Deus. Para de murmurar. Para de reclamar para quem não pode fazer nada por você. Para de ficar gritando nos quatro cantos. Espera em Deus. Abraão estava esperando em Deus. Olha só, irmão, que louco. Versículo 8. Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Olha só, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Põe nessa, consegue pôr na NVI, essa tradução, esse versículo 8 aí, na NVI? Olha só, olha que lindo, gente. Eu gosto dessa versão, olha como é linda essa versão. Fala a mesma coisa, palavras diferentes que enriquece, né, o nosso entendimento. Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover, há de preparar, há de gerar, de criar algo. Ó, Deus há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus vai prover o cordeiro para o holocausto. Deus vai preparar o cordeiro para o holocausto. Põe na revista e corrigida para mim. Tem outra? Vamos ver. Olha assim, Deus vai prover. Ô, irmão, talvez você entrou aqui hoje perguntando como vai ser. Eu quero dizer para você, Deus vai prover o cordeiro. Amém, querido? Deus vai prover o cordeiro. Olha lá, essa versão, ela é top, top. Essa aqui é a revelação de Cristo. Abraão é antes de Cristo, se você não sabe, bem antes, lá no início, lá no Gênesis, né? Fisicamente falando. Olha essa revelação. E disse a Abraão, Deus proverá para, Deus vai prover para ele mesmo o Cordeiro. Irmão, isso é a revelação de Cristo pagando os nossos pecados. Isso é a revelação de que Deus iria prover um Cordeiro para si mesmo como holocausto. Deus preparou, envia o seu Filho para morrer pela humanidade, para tirar o pecado da humanidade. Quando Deus manda, Cristo é o Cordeiro que Deus preparou para si. O mundo não tinha um Cristo para oferecer para Deus, mas Deus tinha um Cristo para prover para Ele mesmo. Então aqui é uma revelação de Cristo lá atrás, isso é maluco demais. Abraão não tinha o que fazer, Deus falou, não, Deus vai prover para si um Cordeiro. Era Abraão dizendo, eu não tenho o que fazer. Se Deus não fizer, eu quero dizer para você, Deus já fez. Deus já proveu para si o Cordeiro. Então o que acontece é que Deus está nos chamando hoje para viver uma vida de adoração. Deus está chamando a igreja para viver uma vida de adoração, não de sacrifício. Abraão foi para oferecer um sacrifício e Deus falou, de você eu quero apenas adoração, adoração. Sacrifício eu vou prover para você, de você eu quero adoração. Deus extrai da minha vida, da sua vida, a adoração, não sacrifício. Deus não quer sacrifício, Deus quer adoração. Deus provê para si o sacrifício. Ele tira da cartola o coelho para Ele mesmo. Deus estava pronto para acabar com a humanidade por causa do pecado de Adão. Mas aí Deus se reconcilia com a humanidade, não por uma obra da humanidade, mas pela obra que Ele mesmo fez por meio de Cristo. O sacrifício único. Quando aquele sacrifício se oferta a Deus, Deus fala, ah, agora estou de bem da humanidade. Esse sacrifício me trouxe a paz, me aproximou de vocês. Agora quem recebe esse sacrifício adora. Quem crê nesse sacrifício adora. Quem anda diante da obra que Deus fez por meio de Cristo, ele adora. Deus proverá para si o Cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Pode voltar para a linguagem de hoje. Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar, arrumou a lenha em cima dele. Deus depois amarrou Isaac e colocou sobre o altar em cima da lenha. Ô irmão, quando ele leva Isaac, Isaac não é um bebê. Segundo estudos e tal, Isaac devia ter em torno de uns 15, 17, de 15 aos 17 anos mais ou menos. Já era um cavalo, moleque, e Abraão era avançado de idade. Eu acho que aí Abraão pega e fala, filho, ó, Deus me pediu isso. E o filho deita e fala, pai, demorou, passa a faca. Sabe, entendeu, falou, pai, Deus é maior, a vontade de Deus é maior. E nós estamos sujeitos à vontade de Deus, Abraão ensina, Isaac ensina. Viu, se Deus pediu, a gente não está entendendo, mas seja feita a vontade de Deus. E eles deitam diante dessa vontade. Só que nesse dia a vontade de Deus não era receber Isaac, era prover por meio da adoração um ensino eterno. Um ensino eterno. Um ensino eterno de que nós nascemos de novo. Nós temos uma nova vida e a vida de Deus dentro da gente. Por meio da qual Deus se comunica conosco e nós nos comunicamos com Deus. A vontade de Deus, ainda que a gente não entenda, ela é absoluta e é melhor para as nossas vidas. Talvez não nos alegre momentaneamente, talvez nós não conseguimos entender. E não vamos conseguir entender na sua maioria das vezes. Mas ele diz que a adoração, a obediência, o aprendizado, o relacionamento com Deus é tudo. Mas isso só pode acontecer se houver uma visão correta a respeito de Deus. E eu só posso ter uma visão correta a respeito de Deus se eu ouço corretamente a respeito de Deus. Eu não estou falando para você, irmão, que aqui a gente prega o certo. Aqui a gente prega a Bíblia. Porque o certo é relativo, depende da pessoa. Agora a Bíblia, ela é indiscutível. Mas querido, eu já falei para você, nós precisamos receber esse evangelho, nós precisamos ter uma visão correta a respeito de Deus, uma fé correta, nós precisamos crer corretamente, nós precisamos entender como é que funciona essa parada. No domingo passado a gente viu que os espias foram visitar a terra, 12 foram visitar, 10 voltaram com uma visão negativa, 2 voltaram com uma visão positiva. E como que você espera? O que você espera de Deus? Como você enxerga? Como você olha para Deus? Abraão ensina que, ainda que você não entenda, Deus é o caminho que você deve andar. Abraão nos ensina que Deus não quer sacrifício, Deus quer adoração. Aleluia. Quantos crentes já fizeram aqui a oferta de Isaac? Dá o seu Isaac. É bíblico. Que Bíblia? Deus não quer. A Bíblia é: Deus não quer sacrifício. Deus quer adoração. A oferta de Isaac é adoração, não sacrifício. A oferta de Isaac, ela não é sacrificial. Ela é adoracional. Entendeu aí a palavra? Ela é adoração. Ela vem de dentro, ela vem porque Deus é maior, não porque dói em mim, ela vem porque Deus é maior. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar, arrumou a lenha em cima dele, depois amarrou Isaac, colocou sobre o altar em cima da lenha, versículo 10, olha só, aí em seguida pegou a faca para matá-lo, versículo 11, mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Ô irmão, acho que isso foi a voz que Abraão esperava. Ele disse: eu estou aqui. Respondeu ele. Versículo 12. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Versículo 13. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelo chifre. No meio de uma moita, Abraão foi e pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em um lugar do seu filho. Querido, esse carneiro preso pelo chifre é o próprio Cordeiro Santo, Cristo Jesus. No lugar do filho de Abraão, morreu um cordeiro. A boa notícia para 2020 é que você creia num Deus que no seu lugar colocou o seu próprio filho. A boa notícia para você viver 2020 é que você crê num Deus que não negou o seu filho por amor à sua vida e à minha vida. A boa notícia em 2020 é que existe um Deus, o Deus que você serve, te ama loucamente. A boa notícia é que você tem que andar de cabeça erguida. A boa notícia é que você ora, que você fala com um Deus que já proveu para você o Cordeiro. A boa notícia é que o Deus que você prega e serve é um Deus que sabe que não existe oferta alguma que você pode oferecer para Ele maior do que a que Ele pode oferecer para você. A boa notícia é que a obra já foi feita por Deus, agora viva por meio dessa obra. Quem está entendendo, diga amém. Então, como é que você crê? Como é que você ora? Como é que você vive esse ano? Como é que você vive? Qual a tua fé? A fé num Deus que já proveu para si o Cordeiro. Seria impossível para mim. Que fé que você tem que ter? Como que você olha para esse Deus? Como é que você vive para esse Deus? Em adoração, como Abraão, querido. Sabe, olha, se Abraão fez uma parada tão louca quanto essa, que é levar o próprio filho. Por que que nós não conseguimos oferecer, às vezes, irmão, um desculpa, um perdão? Por que que nós não conseguimos, às vezes, mudar, abandonar um hábito, um pecado, mudar a nossa vida? Coisas tão simples e tão medíocres perto do que oferecer um filho. Por falta de confiar que o que Deus tem é melhor do que o nosso. Por falta de relacionamento, por falta de visão correta a respeito de Deus. Se tinha uma coisa que nós tínhamos que aprender todos os dias é que, cara, de verdade, acredita que Deus é bom. Acredita que Deus é bom. Que pregação que a gente tinha que aprender? Ah, bispo, Deus é bom, Deus é bom. Não adianta eu falar Deus é bom. O que adianta é você acreditar que Deus é bom. Não adianta eu dizer que Deus te ama. O que adianta é você acreditar que Deus te ama. Ô, irmão, quem se sente amado tem paz. Quem sabe o quanto é amado, quem confia no amor, quem confia no amor do próximo, ele tem paz. O namorado, para conquistar a namorada, ele penteava o cabelo, tomava banho. Pensa aí no esposo aí do lado, né? Era todo, dava presente, imagina, estava do lado, gases, ele falava, só um minuto, eu vou aqui e já venho, ele ia lá atrás e, daqui a pouco ele fazia ainda assim, ó, e voltava do lado. Hoje, é amado, não é? Já casou, hoje ele tem paz. Hoje ele até brinca, né? Pega a coberta e faz um pum na cabeça, assim. Como é que você se sente? Como é que você... Vou fazer uma pergunta para você. Você hoje consegue receber o amor de Deus? Você tem paz? Você tem certeza do amor de Deus pela sua vida? Você acredita que o amor de Deus pela sua vida é maior do que as suas cagadas? Você acredita que o amor que Deus sente por você não foi que Deus ignorou os seus erros? Os nossos erros não foram ignorados, foi por isso que Cristo foi para a cruz. Alguém pagou, é que não foi você. Mas esse pagar no seu lugar foi por amor a você? Se tivesse algo que a gente tinha que aprender esse ano inteiro é, se chegasse no final do ano, na virada do ano, a gente chegasse assim, sou amado por Deus. Eu tenho paz com Deus a ponto de falar com Ele o dia inteiro. Eu estou vivendo o maior inferno da minha vida, mas eu tenho paz com Deus. Eu estou vivendo dias tão difíceis, mas eu tenho paz com Deus. Eu sei que se essa bagaça acabar aqui hoje, eu estou nos braços do meu Pai. Ter paz com Deus não é ter paz na vida, é paz com Deus. A vida é uma vida de aflição. Ter paz com Deus é saber que, ainda que essa bagaça esteja tremendo, tudo, meu Deus do céu, eu estou em paz com Deus. Eu sei que eu sou amado, eu sei que eu sou querido, eu sei que eu estou no caminho, e por isso eu adoro, eu vivo, eu oferto a Deus, não o que eu tenho, mas tudo o que eu sou. Essa foi a oferta de Abraão. Querido, em nome de Jesus, que nesse domingo hoje, você saia daqui hoje, com a ideia correta do amor de Deus pela sua vida. E a ideia correta do amor de Deus vai te fazer viver de acordo com a vontade de Deus. Porque Abraão cria no favor de Deus, ele vivia de acordo com a vontade de Deus. Se eu creio no amor de Deus, as minhas práticas, elas vão ser comuns. Se eu creio no amor de Deus, o que a Bíblia me ensina, não vou ter dificuldade nenhuma de viver. Se eu creio que eu estou em paz com Deus, se eu creio que eu sou amado de Deus, a minha vida se endireitar é consequência. Não é, ó, Deus, estou te entregando, viu? Aquele baseado, eu não fumo por causa do Senhor. Ou, não, eu não fumo porque é errado, não. Eu não fumo porque eu sou apaixonado pelo Senhor, porque o Senhor me pediu, eu acredito que esse é o caminho. Quem está entendendo, diga amém. Para a gente encerrar, abre tua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 2. Tiago 2,14. Olha só que Tiago diz para a gente. Tiago 2,14. Diz assim: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? A fé, ela só é fé, ou ela é uma fé completa quando ela tem ação. Ô, irmão, não parece às vezes que a gente não tem fé porque a gente não faz o que Deus pede? A gente ouve, entende que é bom, mas não põe em prática. Que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvar você? Ô, bispo, então a salvação vem por obras? Não, ela vem por fé. É que a fé traz a ação. Versículo 15. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tem nada para comer. Versículo 16. Se vocês não lhes dão o que precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus o abençoe. Vistam agasalho e comam bem. Ele está falando assim, não adianta, ele não está falando sobre fazer obras de caridade. Precisamos fazer. Mas ele está dizendo, ele está dando um exemplo. Você vê alguém lá com fome, vem cá, irmão, deixa eu orar para você. Ele falou, não, dá comida para ele. Dá comida para ele. A fé, ela é acompanhada de obras, ou seja, aquilo que você precisa fazer, vai que é sua, tafarel, não é Deus. Aí ele fala que ele dá um outro exemplo também, versículo 17. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, a coisa é morta. Versículo 18. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. Eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo, os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar. Olha lá. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que ele fez quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Você entendeu? Fé e ação caminham juntas. A fé vem pelo? Se você ouvir errado, vai vir alguma coisa errada. Eu não sei o que você ouviu de Deus, mas talvez isso esteja bem junto com o que você tem vivido. Ô, querido, a minha fé em Deus me faz ter obras, me faz ter práticas. Abraão ofereceu o filho porque ele cria em Deus. Então o que Abraão ouvia de Deus para ele era verdade. Que nesse ano, aquilo que você ouvir da boca de Deus, seja verdade para você em nome de Jesus. Aquilo que Deus te ensinar seja verdade em nome de Jesus. Fica de pé, querido.